calor, na luz, na escuridão, no ódio, no amor, é foco e coração. Léo Parra, heart strong, yeah. Heart don't break, yeah. Heart don't break, heart strong, yeah. Listen up, listen up. Léo Parra, foco e coração. Chega, vem com nós. Listen up, my man. Listen up, blood. Listen up. Lion man, lion man. Yeah, man. Blue, blue.